espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Na realidade, esse programa nasceu no dia 13 de março de 1999, na saudosa Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Esse programa é criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como todos já sabem, nós temos uma página no Facebook com um farto conteúdo de notícias, ilustrações e mensagens para o melhor entendimento do Espiritismo. Acesse Programa Visão Espírita e deixe o seu comentário e a sua pergunta. Essa interação com os ouvintes pelas mídias sociais permite a troca de ideias em busca de um programa cada vez melhor. Como sempre, na abertura dos nossos estudos, trazemos uma pergunta do livro O Consolador. E hoje trouxemos a questão 350, em que se pergunta a Emmanuel: pode a fraternidade manifestar-se sem a abnegação? E Emmanuel responde: fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida, e em toda a cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Com essa resposta aparentemente pequena, destacamos algumas frases que servem para a nossa reflexão, onde Emmanuel afirma que a fraternidade é a cooperação sincera e legítima. Numa outra frase ele diz: em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir. E uma terceira frase: quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo. E considerando esse contexto, essa conscientização que temos do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, existe uma frase atribuída a Jesus, que Jesus teria dito: choro por todos os que conhecem o Evangelho e não vivenciam. Hoje, meus irmãos, é o dia 9 de dezembro de 2018, domingo, uma linda manhã da primavera brasileira. E já esquentando os nossos motores aqui, vamos passar para o exercício de reflexão. É um texto pequeno do livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção Mediúnica de Chico Xavier, psicografado no ano de 1937. em que ele fala sobre a matéria. E como sempre, o Emmanuel ele faz alguns destaques extremamente interessantes, que ao final eu vou chamar a atenção de todos os senhores que estão nos ouvindo, para que possa entre nós haver essa troca de informações. Emmanuel assim fala sobre a matéria e registrem a profundidade com que ele escreve. Diz Emmanuel: a matéria, ela não organiza, é organizada. E não representa senão uma modalidade da energia esparsa no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito. E é a soberana influência deste último que elucida todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se vêm rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos que na Terra se iniciaram nos trabalhos que regeneram o aperfeiçoamento. O que lhes compete na atualidade é o não estacionamento nos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do orbe. É nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços para que o planeta terrestre não veja sucumbir na aluvião de insânias das guerras o seu patrimônio de progressos obtidos à custa de trabalhos penosos e ingentes sacrifícios. E diante desse texto, escrevi duas frases sobre esse texto. Emmanuel nos põe diante de uma realidade pouco lembrada quando afirma que a matéria, como a conhecemos, é uma das expressões da vida que pulsam no universo. Por certo, outras modalidades de vida existem, em formatos diferentes, em aparências diversas, e preenchem o espaço infinito, dando ao universo uma energia de vida ainda não apreciada. Um segundo ponto é que a matéria se rarefaz, pouco a pouco, sob a influência desconhecida e constante do espírito. Que as nossas reflexões abram as portas do entendimento maior e que entendamos definitivamente a realidade insofismável da prevalência do espírito sobre a matéria. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem e todos aqueles que estão ligados conosco. Geraldo, você começou realmente com um assunto muito profundo. E quando nós estudamos o fluido cósmico universal, né, o elemento básico de todas as formações, quando nós lembramos aquela questão que você nos fez a semana passada sobre a questão dos vários corpos que os astronautas não encontram em outros planetas, quando a gente lembra que existem muitos corpos planetários exatamente com a matéria que compõe o nosso corpo planetário, espalhados pelo universo, aí nós começamos a pensar e raciocinar sobre a teoria dos universos paralelos, que é a teoria que realmente vai se encaixando em todas essas coisas que nós vemos presentes no universo. A matéria como nós conhecemos, como nós vivenciamos, é em função do nosso estágio evolutivo, e a gente tem a informação dos espíritos que em outros mundos mais rarefeitos, nós também temos um corpo espiritual mais rarefeito, e a matéria e os animais todos seguem nessa linha, mais evoluídos, corpos materiais mais rarefeitos, e é sempre mais ou menos essa tendência. Então isso nos remete realmente sobre a possibilidade dos universos paralelos. Esses universos que nós vamos como que numa passagem de um cômodo para outro, vamos migrando à medida que nós vamos evoluindo. Falávamos também a respeito da Terra, sobre a sua condição, que estamos caminhando para a regeneração. Também seria mais ou menos nesse mesmo estilo, nesse mesmo patamar, onde vamos nos rarefazendo e aí vamos migrando nessa ordem de universos paralelos, de acordo com a elevação e de acordo com a sublimação para o aspecto espiritual. Sem sombra de dúvida, é uma questão muito bonita, muito intensa, que nós só precisamos é prestar mais atenção e refletir sobre a palavra que esse Espírito nos passa, sobre cada frase que ele pronuncia, para buscarmos entender o que ele quis dizer com tudo isso. E é interessante, Luiz, você falar isso, porque eu acho que, acredito que já tenha passado na cabeça de muita gente, e na minha também passou, que você fica imaginando assim, o Emmanuel como um guia espiritual de Chico Xavier, assim como outros médiuns têm os seus guias, você fica pensando assim, como será que foi o planejamento para o Emmanuel escrever o que escreveu? Será que ele ia escrevendo assim, dava vontade de ir escrevendo? Eu acredito que não. Eu acredito que toda a obra mediúnica de Chico Xavier, como de Divaldo Franco, Ivone Pereira, Hermínio Miranda, Leon Denis, e assim vai, né? Toda a obra que tem essas repercussões, essa amplitude mundial, não é produto de um desejo passageiro. Deve ser consequência de estudos e de programações maiores. E é interessante, Luiz, o Alan sempre destaca assim, que eu fiz um link aqui e ali, mas na realidade esse link é da própria doutrina. Tudo se encaixa como se fosse aquele brinquedinho do Lego. Tudo se encaixa. Você fala num tema, tem uma ponte para um outro tema, tem uma ponte para um outro tema, e você começa a ver que todos os textos são um grande todo, um grande pensamento. Então, eu entendo que o Emmanuel, ao abordar especificamente esse assunto da matéria, ele dá um destaque numa relação que passa despercebida. E ontem eu fiquei pensando o dia inteiro que essa relação espírito-matéria não seja uma relação passiva, mas sim uma relação ativa. O espírito, ele interfere na matéria, e a matéria, por sua vez, também interfere no espírito. E o Emmanuel dá um destaque maior quando ele diz que a matéria vai se rarefazendo sobre a influência dos espíritos. Talvez seja uma relação que não tenhamos percebido, porque a nossa passagem pela Terra é muito curta, e esse espaço de tempo é muito curto para observar uma mudança que se processa ao longo dos milênios. Então, Emmanuel, ele levanta uma ponta de um véu que eu imagino que os grandes físicos, os grandes estudiosos, até os grandes filósofos encontrariam um farto material para a meditação. O outro aspecto que vale sempre lembrar, sempre vamos a muitos lugares, Luiz, aliás, agradecer o André aí, a gentileza de estar sempre com a gente no programa. Fala-se sobre fraternidade. O que é fraternidade? E a pergunta feita a Emmanuel, ela é muito feliz, e a resposta é mais feliz ainda. Se pode existir a fraternidade sem abnegação? E eu fiquei pensando, o que é abnegação? Fui ver no dicionário. É uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo. É a superação do personalismo em benefício de uma pessoa. Então não existe fraternidade sem abnegação. Fraternidade não é o dar a mão para você abraçar. Isso é uma expressão da fraternidade. Mas a fraternidade é algo maior. É algo que está ligado ao sentimento de aproximação e de amparo entre as criaturas. Quando você estuda o amor, você observa lá a evolução do amor. Então, primeira expressão do amor você encontra no amor maternal, amor paternal, amor filial. E esse amor vai se expandindo. O auge do amor, ele chega no amor fraterno. É o que Jesus exerceu entre nós. Quem são minha mãe e meus irmãos? Então, na realidade, quando você ama a humanidade inteira, você alcançou o auge do amor.

pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se num negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha a realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam a vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Você veja, todo progresso, ele vai na direção daquilo que nós vemos no universo. O universo é harmonia. Amor é harmonia. Todo desvio dessa lei redunda em algo que vai em confronto, que não persiste. Em tudo que você puder imaginar que não migre para a harmonia, ele não persiste. Ele é passageiro. Em tudo. Você pega, por exemplo, a sua existência. Quando você entra em desarmonia com as leis naturais, por exemplo, da alimentação. A alimentação, o que que você aprende? O que que você é orientado a fazer? A alimentação é aquilo que o corpo precisa de energia para subsistir e continuar vivendo de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma harmoniosa com a natureza. Quando você começa a desarmonizar isso, utilizando-se um mecanismo que a natureza te deu para a tua preservação, que é a fome. A fome, ela te indica que você está precisando ingerir algum alimento. A partir do momento que saciou a fome, a tua necessidade está completa. Mas existe uma coisa que se chama prazer. Quando você come alguma coisa que te dá prazer, você cresce os olhos. E aí você quer comer mais. Em comendo mais, sem ter fome, para sentir prazer, você se desarmoniza. Você pega a alimentação, você pega o sexo, você pega o amor. Tudo que você pegar, se você não migrar para a harmonia, você veja a questão do amor. Às vezes, mulheres ciumentas, que a sua vida fica, se transforma num pesadelo. Por quê? Porque aquele ser que ela ama, ela quer como se fosse seu. Ela quer para si, quer absorver. Em vez de permitir que aquele ser que ela ama viva a sua própria vida como ela, porque não é seu. É um companheiro, é alguém para viver ao seu lado. E a mesma coisa no universo. Por exemplo, se você pega um meteoro, que ele colide contra um planeta, aquilo causa uma colisão, aquilo causa uma desarmonia. Porém, depois da colisão, acontece o que acontecer, tenha os efeitos que tiver, tudo migra para a harmonia novamente. Uma tempestade, a tempestade vem, destrói, acaba com tudo. Uma guerra. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, destruiu praticamente o Japão. E o Japão, em harmonia, resolveu se reconstruir. E aí pôde se transformar praticamente numa das maiores potências do mundo. Então nós não temos um outro caminho a seguir. O caminho a seguir é o da harmonia. Por isso que Jesus, né, embora tenha morrido na cruz, ele seguiu em frente, cumpriu aquilo que ele prometeu, ressurgir ao terceiro dia, e o seu evangelho está até hoje conosco. Luiz, perfeito a sua colocação, muito feliz da harmonia. E eu até, enquanto você falava, ficava pensando, né? Se os homens pudessem voltar no tempo, o que será que eles evitariam para impedir que acontecesse o que aconteceu? E eu pergunto a você, Luiz, se todos nós reconhecemos a necessidade da harmonia, por que não agimos assim no nosso dia a dia? Veja bem, isso aí está... você é limitado com relação a isso. Você tem um limite de produzir, de viver em harmonia com, ao relação à ação que você age, né? No campo que você permanece, que você tem influência. E é isso que você tem que fazer. A partir do momento em que você se desarmoniza em função dessa visão, dessa incapacidade, você passa a não colaborar com alguma coisa que está usando as forças harmônicas para harmonizar o que dá. Porque a desarmonia sempre se produz por causa de alguma coisa maior que está desequilibrando tudo aquilo que... Vamos citar um exemplo que eu cito muito aqui. Jesus veio no seio da religião judaica. Por quê? Porque Deus previu que em a religião judaica, assimilando o conhecimento de Jesus com a estrutura que ela tinha, daria uma velocidade muito maior ao cristianismo. Mas os judeus não aceitaram. Então, teve que tocar com aqueles que aceitaram. E aqueles que aceitaram, se tivesse se desarmonizado, porque o judaísmo não aceitou o cristianismo tinha morrido. Mas eles não, fizeram o que deu para fazer. E a história se repete. O Consolador, o Espiritismo, surgiu no seio das religiões. Imagina se a religião católica, protestante, que desenvolveram o Espiritismo, tivessem aceitado o Espiritismo. Com aquela estrutura que elas tinham, o Espiritismo hoje era conhecido pela humanidade inteira. As escolas estariam ensinando reencarnação, ensinando harmonia, ensinando postura diante da vida. O Evangelho estaria nas escolas, porque é uma lição de vida. Mas não aceitaram. E aquela minoria, se tivesse chorando as pitangas porque o catolicismo não aceitou o Espiritismo, ela estaria até hoje nada. Mas não, está aí. E está se impondo. Quer dizer, então nós não temos ascensão sobre a harmonia do todo. Mas temos que entender que existe um Deus, um comandante disso tudo. E nós temos que entender e entregar aquilo que nós podemos fazer. Ou seja, o máximo que eu tenho para dar, eu dou em função dessa harmonia geral. Tentando dissecar, como se fosse um cirurgião, dissecar a desarmonia, eu fiquei pensando, até gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que eu vou emitir, eu fiquei tentando entender o que seria a desarmonia. Como o próprio capítulo diz aqui, acima de nós. Então existe uma força maior, uma inteligência que nos domina, que organiza todo o universo, que é uma inteligência suprema, que desenvolve, cria e multiplica essa harmonia. Então a desarmonia seria quando nós, como pessoa ou como grupo, não estivermos em sintonia com essas leis que se autorregulam. Exatamente. Então vou te citar um exemplo prático e muito claro. O que nós estamos fazendo com o planeta? Os grandes dirigentes estão levando a coisa assim meio na barriga, porque alegam que a área econômica não pode parar. A produção tem que continuar. Eles não estão encontrando uma forma, né, de administrar isso e conservar a natureza. Automaticamente, Geraldo, nós migramos para grande problema na ordem natural das coisas. E isso, muitos países já estão sofrendo a consequência disso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos harmonizar com relação a esses fatos e não nos desesperar com as suas ocorrências, porque são ocorrências naturais. É como o filho desobedeceu, fez besteira, toma uns tapas, né? Bota para a linha. Então, a coisa natural é de acordo com aquela, o seu desvio, a natureza se utiliza de forças necessárias para te botar no prumo. Então, quando isso acontecer, e naturalmente vai ter uma influência geral, não é o fim do mundo. É uma reprimenda para que o homem alcance a compreensão de que, pera um pouquinho, não é brincadeira. Né? Deixa eu me acalmar e começar a botar minha inteligência a funcionar. Isso está acontecendo na área da astronomia. Nós podemos imaginar que um meteoro estará colidindo com a Terra num determinado momento? Nós vamos viver no desespero com relação a isso? Não. Nós temos que estudar uma forma de que, se isso acontecer, nós temos que ter a capacidade de ver antes, de captar através da astronomia radares que detectem essa possibilidade com tempo antecipado e criar mecanismos de desviar esse meteoro da rota da Terra. E é o que a ciência está fazendo. Nós ignoramos, porque nós estamos fora desse métier. Mas os grandes sábios da área, eles já estão fazendo teste no sentido de não talvez destruir, porque poderia causar outras catástrofes, mas provocar um desvio da rota enquanto ele está distante e eliminar o problema. E aí que o ser humano se desenvolve. Ele é co-criador. Ele, Deus utilizando a sua inteligência, começa a trabalhar em benefício da perenidade da evolução. Então, como ensinamento final, que já vamos começar o segundo bloco do programa, Luiz, poderíamos dizer assim: a desarmonia é o meio mais rápido para jogar por terra qualquer estrutura, qualquer instituição, qualquer momento, qualquer pessoa. Que não estejam funcionando de acordo com as leis de Deus. E todos aqueles que foram triunfadores passageiros, eles caem por terra. Naquele livro, Depois da Morte, do Leon Denis, tem um capítulo, um terceiro, quarto, que ele começa assim: onde está Roma? Onde está a Grécia? Onde está Jerusalém? Está tudo soterrado. E aí eu finalizo repetindo essa frase do Emmanuel: em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra. Cientistas que semeiam a vaidade e recolhem os frutos da morte. Filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Eu falo para você, qual é o nome de cientista que perdura até hoje? Fala para mim. Cientista? Isso. Existem alguns que até hoje permanecem, talvez Thomas Edison, Louis Pasteur, né? Alguns poucos. Einstein, sem dúvida. Esses agiram em conformidade com a harmonia divina. Sim. Aí a coisa se perpetua, exatamente, né? Perpetua. Muito bem, são 10 horas e 4 minutos. É um assunto tão cativante, tão vibrante, que a gente não consegue, tem dificuldade de se desfazer do assunto, porque a gente vai crescendo e aprendendo com tudo isso. Eu espero que você também esteja desfrutando. E coloque a sua pergunta, a sua dúvida no Facebook. Na medida do possível, a gente responde, troca, interage e é muito bom. 10 horas e 4 minutos. Vamos lembrar que é muito fácil você ouvir o nosso programa ou pelo computador normal, entrando na internet, ou no seu celular. Você pode estar em qualquer parte do planeta. E a gente pede, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido exclusivamente pela União Rádio Web de Piracicaba. E agora, o Luiz me contou antes do programa que ele está fazendo algumas gravações junto com o Wilson e outros companheiros, de modo a trazer mais conteúdo espírita, mais conteúdo para estudo, e assim a gente vai ampliando essa divulgação do espiritismo. Muito bem, meus amigos, vamos começar o segundo bloco, que é o estudo continuado do livro O Céu e o Inferno. E eu acredito que isso tem feito muito bem, principalmente para mim, e eu acredito, imagino que para todos vocês que estão nos ouvindo e acompanhando, o benefício que é você entender a obra de Kardec. E hoje vamos finalizar esse capítulo, que foi até longo, né, da proibição de evocar os mortos. A gente vai finalizar outro, esse capítulo, e na semana seguinte a gente vai falar sobre o passamento, que entra num outro viés, num outro assunto extremamente maravilhoso. Aqui nós estamos falando aquele assunto, parece que não acaba, né? Mas está acabando, da proibição de evocar os mortos. E a gente pensa que isso era uma realidade do século XIX. Não, é realidade do século XXI. Tem religiões ainda hoje que vêm com pré-conceitos a proibição de entrar em contato com os mortos, como se estivéssemos cometendo um grande pecado. A gente entende que isso é o total desconhecimento do que seja a filosofia espírita. E o Kardec, nesse final, eu faço a leitura, o Luiz faz os comentários, são leituras rápidas, e o Kardec fala assim: ainda uma outra razão é alegada, quer dizer, por aqueles que proíbem a comunicação com os espíritos, ainda uma outra razão é alegada. As almas permanecem na morada que a justiça divina lhes designa. E aí o Kardec fala: o que equivale a dizer no céu ou no inferno. Assim, as que estão no inferno, de lá não podem sair, posto que para tanto a mais ampla liberdade seja outorgada aos demônios. As do céu, inteiramente entregues à sua beatitude, estão muito superiores aos mortais para deles se ocuparem, e não bastantemente felizes para não voltarem a esta terra de misérias, no interesse de parentes e amigos que aqui deixassem. E eu fiz um pequeno resumo e passo agora ao comentário do Luiz, que ele fala, o Kardec, ele fala assim: essa proibição, existe quase que uma contradição a cada parágrafo, na medida em que ele define que o céu estão os espíritos inteiramente entregues à sua beatitude. Aí você fica imaginando um monte de espíritos entregues à beatitude, a uma contemplação eterna, imortal, infinita, e são superiores aos mortais que deles se ocupavam. E o inferno são os espíritos que lá estão, e eles não podem sair. Todavia, o demônio tem ampla liberdade. Então, existe uma contradição. Parece que o inferno tem mais privilégios do que o céu, porque quem está no céu não pode vir se comunicar. Agora, o demônio que está no inferno tem toda a ampla liberdade para estar aqui influenciando todas as pessoas. Você vê que aí é uma coisa pensada, né? Sim. É uma coisa pensada. Justamente para categorizar, quer dizer, afirmar de uma forma peremptória que manifestação é coisa do demônio. Aí, para isso, confere mais poder ao demônio do que a Deus. Ora, se Deus quer o progresso da humanidade e não permite que os seus bons espíritos influenciem a humanidade, mas permite o demônio, a coisa não tem sentido. O demônio tem privilégio. Exatamente, tem privilégio. Então, essa teoria dos anjos decaídos é a coisa mais absurda que surgiu na face da Terra. E aí, onde eu comento com você, linkando com o assunto anterior. Deus, ele programou essa desarmonia, essa catástrofe do pensamento humano? Não. Mas aqueles a quem ele confiou para a condução, né, dos seus interesses na Terra, seriam as religiões, começaram a fazer coisas fora do lado inspirativo e dentro do lado pessoal, dentro do lado personalista, e começaram a criar aquilo que os seus preconceitos necessitavam de uma justificativa. Muito bom. Entendeu? Então, quer dizer, Deus nos remete numa direção. Agora, não existe nada que Deus possa fazer com relação ao nosso livre-arbítrio. Se nós temos um livre-arbítrio e ele interferisse nesse livre-arbítrio, não seria livre-arbítrio. Sim. Então ele permite-nos que usemos o livre-arbítrio. É, isso aí entra naquele capítulo sobre a coisa que acontece de uma forma... Eu vou lembrar o termo, mas... O que que acontece? Nós, usando o nosso livre-arbítrio, por termos o direito de fazer aquilo que o nosso livre-arbítrio determina, nós temos sob o nosso comando os limites. E é estabelecido no livro dos Espíritos. O homem tem um livre-arbítrio de tudo? Não. Desde que não prejudique uma maioria. Né? Então, aí você começa a entrar em certos capítulos de que... Você veja, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial. Até onde foi o livre-arbítrio do Hitler? Ele foi ao livre-arbítrio de que consumiu milhares de vidas. Aí você diz assim, mas o que aconteceu? Nenhum espírito morreu. Só morreram corpos ocupados por espíritos que voltaram a reencarnar. Mas... para que esse livre-arbítrio juntado com todo o livre-arbítrio daqueles que achavam que o Hitler estava fazendo o melhor, eles pudessem chegar à conclusão através da derrota que era uma péssima ideia, era uma péssima sugestão. Então, a limitação é exatamente no ponto onde colide com aquilo que Deus determinou para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então você observa que nenhum sistema, nenhum pensamento oriundo dos homens que colidisse com a harmonia divina foi em frente. E é interessante que a gente vê o seguinte, essas proibições, como lemos nos outros domingos, não foi feita por Moisés. Kardec deixou muito claro que foram regras humanas de religiosos temporários que fizeram essas proibições. Então eles falaram que quem está no céu não pode vir para a terra, quem está no inferno também não pode dar comunicação, só o demônio tinha essa liberdade. Aí o Kardec começa esse item 12 fazendo o seguinte, mas aqui reponta uma dificuldade. Se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que que a igreja invoca a assistência dos santos? É uma contradição em cima de outra contradição. Ele fala aqui, se as almas bem-aventuradas não podem deixar a mansão gloriosa para socorrer os mortais, por que invoca a igreja a assistência dos santos que devem fruir ainda maior soma de beatitude? Por que aconselha invocá-los em casos de moléstia, de aflição, de flagelos? Por que razão? E segundo essa mesma igreja, os santos e a própria Virgem aparecem aos homens e fazem milagres? Esses deixam o céu para baixar a terra. Entretanto, os que estão menos elevados não podem fazer. Por quê? Então, aí a própria igreja, né? Diga-se de passagem, é um dos sistemas mais corretos para a constatação de fenômenos espirituais. Né? Então, eles só constatam e elevam a condição de santo aqueles que produziram milagres, que a doutrina espírita mostra que não são milagres. Eles não alteraram nenhuma lei da natureza. Eles se utilizaram de mecanismos que a igreja desconhece, né? Mas o espiritismo explica. Então, ela constata a intervenção dessas criaturas entre os homens. E aí se contradiz justamente como diz a coisa. Agora, quando interessa, ela usa em seu benefício. Por exemplo, a Joana d'Arc produziu muitos fenômenos, mas a Joana d'Arc era portadora do demônio. E ela é tão hábil nessa arte de confundir e de conduzir e de manipular, que ela diz o seguinte, existem demônios que são tão perfeitos, tão hábeis, que eles até se fazem por santos. É que eles conseguem enganar o mais hábil, o mais inteligente dos seres. Quer dizer, mete medo em todo mundo. Esse é o objetivo da igreja. Realmente, coloca o medo e não deixa tirar esse medo daí. Porque é o medo que segura os homens. Foi uma regra, uma maneira utilizada para segurar o povo. Exatamente, através do medo. E no item 13, eu fiz um resumo aqui. O Kardec faz um outro questionamento muito interessante. Ele fala assim: vocês podem até não crer na comunicação. É um direito que cada um tem. Você não é obrigado a crer. Mas você não pode impedir a manifestação. Porque a manifestação pode trazer algum benefício, pode trazer alguma luz. Então ele fala: você tem o direito de não crer na manifestação das almas, mas se torna estranhável, abre aspas, encarniçar-se contra os meios de provar a sua existência. Deixa isso acontecer, porque se não for verdade, ele vai morrer. Se for verdade, ela vai aparecer. Você não quer crer? É um direito que você tem, mas você não pode impedir a manifestação e nem criar um sistema contra as manifestações espíritas. É, os próprios discípulos, Geraldo, existem em nós isso aí mais ou menos inato. Jesus foi informado que tinha um cara numa determinada localidade que estava fazendo cura em nome de Deus. E aí, pelos discípulos. E Jesus foi categórico: não esquenta a cabeça, meus filhos. Se ele não for de Deus, ele perecerá. Entendeu? Quer dizer, então, as coisas de Deus, ou quem está falando em nome de Deus, se não for de Deus, perecerá. Pelo próprio rumo das coisas. Naturalmente. Naturalmente. Por quê? Porque vários cidadãos na Terra trabalham para Deus e não necessariamente estavam ao lado de Jesus. Sim. Deus se manifesta na humanidade inteira. É no Oriente, na Exatamente. China, no Japão. Não isso tem nada até hoje. Até hoje. Até hoje. Ô, Geraldo, você vai fazendo uma coisa com dificuldade, mas honestamente, você está lutando, você vai em frente. Agora, se daqui a pouco você começa a querer usar meios escusos para andar mais diferença, os espíritos dizem assim: Geraldão, até agora você andou conosco. Agora, nós não compactuamos com esse tipo de atitude. Tchau, Geraldo. Nossa, é verdade. É exato. Eu tenho um exemplo prático, Geraldo. Eu tenho um moço que ele tinha uma indústria que ele caminhava par e passo, devagarinho, coisa, tinha 10 anos. Chegou um dia para mim e ele disse assim: Luiz, desisti. Eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou molhar a mão de comprador. Encontrei com ele depois de uns 6 meses, não deu muito tempo. Como é que tá? E fechei. O que aconteceu? Quando ele decidiu por molhar a mão de compradores, os espíritos que os auxiliavam, estimulando. Como é que os espíritos auxiliam? Você tem uma conta lá para pagar, eles vão lá e botam dinheiro no banco? Não! Eles ficam te animando: Geraldo, vai que você consegue, luta. E você trabalha vendo um condenado. E consegue e supera. Os espíritos auxiliam, não facilitando a nossa tarefa, mas estimulando Perfeito. A nossa resistência. Estimulando o nosso ânimo. É assim que funciona. Então não pode ser de Deus um mala. Se o cara não quer trabalhar, como é que Deus vai ajudar o cara a manter a preguiça, a alimentar a preguiça? Não tem sentido. Não tem sentido. E aí existem esses casos: ah, eu peço para Deus, mas não acontece. É claro, trabalha, cara. Ele não me ouve. Exatamente. Está ouvindo, sim. E aí o Kardec finaliza esse item 13 falando o seguinte: seria mais natural por parte desses que se põem contra as manifestações, seria mais natural eles acolherem como benefício da providência os meios de confundir os céticos com provas irrecusáveis. E isso serve tanto para aqueles que falam contra ou que criam dificuldades para a comunicação dos espíritos, como também para a própria ciência. Pelo menos acolhe. Não quer dizer que você vai ser aquilo, mas acolhe como uma possibilidade e vê se daí não nasce um bom fruto. Isso serve para todos aqueles que manifestam-se contra as comunicações espíritas, como pela própria ciência, que muitas vezes morre dentro do próprio orgulho. E no item 14, que é o penúltimo item, o Kardec ele fala assim, eu fiz um resumo, Luiz: condena-se a relação com os espíritos. Quer dizer, alguém proibiu e ficou como se fosse uma sentença judicial, está condenado. Tais razões não resistem a um exame sério. Aí a gente pergunta, por que existe essa condenação? Por que que alguém condenou? Aí eu lembro do Luiz. Alguém condenou porque ele pensou em algum benefício a si mesmo. O verdadeiro motivo é o receio de que os espíritos, muito esclarecidos, venham instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer. Surgiria, com certeza, do outro mundo a luz que faz brilhar a verdade, e o demônio nada pode contra esta. Você quer dois exemplos concretos? Concretos, assim que você... E eu acabei de citar. Deus não prometeu ao povo judeu, o profeta, o Messias, não deu sinais, não mandou? Só que Deus mandou aquele Messias para propor as suas leis, os seus desejos. Amai-vos uns aos outros. Não acumulai os tesouros da terra. Os tesouros que a terra, que a traça rói. E aí o que acontece? A igreja, diante daquilo, diz assim, pera um pouquinho. O que a gente queria é que esse cara ajudasse a gente a conquistar mais coisas, ampliar o meu patrimônio. E aí não aceitou. Então Jesus não funciona. Hoje, o judeu aceita que Jesus já veio? Não. Ele veio, ele vivenciou, ele deixou seu evangelho, mas o judeu ainda não aceita. Eles estão, parece que, presos àquele passado, a toda uma estrutura. Geraldo, um camarada que montasse uma casa espírita para se relacionar com os espíritos e começasse a evocar espíritos porque ele quer aumentar o patrimônio da casa. Que espíritos viriam? Os gozadores, que poderiam até ajudar ele a aumentar um pouco o patrimônio da casa. Agora, em que ia dar isso? Em questão de pouco tempo ia se atrair. Pouco tempo, nós tivemos aquele cara que foi lá para o Amazonas e 30 e poucas pessoas se suicidaram. Nossa. Porque entraram na dele. E isso aí é inerente à humanidade inteira. As leis de Deus são perfeitamente definidas. Você quer montar um centro espírita, você vai trabalhar feito um condenado. Você vai receber pessoas lá, você vai orientar, vai consolar. E daqui a pouco, se o cara, a vida dele não melhorou, vai dizer que o teu centro não funciona. Ah, fui lá, mas a minha vida só andou para trás. Entende? Então, você que conhece o evangelho, você conhece e sabe. Você vai trabalhar feito um condenado, você vai ouvir injúrias, se você tiver e fazer o trabalho certo. Agora, cada necessitado que aparecer lá e que tiver em seu coração realmente o desejo de mudar, ele vai ser assistido pela equipe divina que trabalha com você. Muito interessante. É uma lei. Para finalizar, a gente sabe, depois de tantos ensinamentos, que existe uma comunidade terrena, encarnada, que os nossos sentidos podem ver, e existe uma comunidade muito maior que a gente não pode ver, que são os espíritos desencarnados em várias situações do mundo espiritual. E esse intercâmbio já está mais do que provado, já está mais do que explicado, que é perfeitamente possível e que todos aqueles que desencarnaram podem e devem entrar em contato no tempo certo, com a pessoa certa, do jeito certo. E aí o Kardec finaliza esse capítulo falando o seguinte: repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com fim caritativo. Então, o Kardec selecionou essa frase para fechar o capítulo. Abre aspas, que é a frase do espírito que veio a Kardec. Todo espírito sofredor e desolado vos contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores, tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda severidade. Ao ouvi-lo, dois sentimentos vos acometerão, o da compaixão e o do temor. Compaixão por ele, temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido e estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do cirurgião, acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Às vezes as pessoas podem pensar assim, né? O que que acontece numa igreja espírita? Né? Eu vou descrever algumas coisas aqui para as pessoas que, inclusive, não conhecem, não sabem, não têm noção. Existe um trabalho no centro espírita, que são as reuniões mediúnicas, onde existem um grupo de pessoas. Existem aqueles médiuns que a gente chama dos médiuns de incorporação, ou médiuns psicofônicos, que eles dão comunicação àqueles espíritos que na espiritualidade se encontram em situações de desequilíbrio. O que é uma situação de desequilíbrio? Uma situação de desequilíbrio é o seguinte: você aí na sua igreja, você diz assim, não existem comunicações. A vida, ela se encerra com a morte. E aí você tem que aguardar o juízo final, quando Jesus virá e chamará os justos. Certas religiões dizem que você vai ficar dormindo até o dia final. E outras dizem que você será, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai para o céu. E você desencarna. Como todo cidadão, você morre. Chega no momento que te deu um piripaque e você se vê morto. Do outro lado. Isso. A primeira coisa que te assusta é que você continua vendo o seu corpo inerte. Mas você continua vendo. Aí você fica embasbacado, porque você diz assim, pera um pouquinho, eu não morri. Eu estou aqui. Eu estou consciente. O meu pensamento continua existindo. E os seus parentes, eles se debruçam sobre o corpo, porque é a matéria. É aquilo que eles continuam vendo. O espírito imortal, que é você que está assistindo essa cena, você não vê e eles não te veem. Você está vendo a cena, mas eles não te veem. Você está invisível e você fica em pânico. Você dá uma paura, porque você diz assim, pera um pouquinho, ninguém me falou sobre isso. E nesse pânico você entra em desequilíbrio com as leis naturais. Você no plano espiritual fica desesperado, porque ninguém te falou sobre isso. Ninguém te contou isso, mas Jesus continua existindo. E ele tem os bons espíritos que estão tentando te passar a verdade, mas você não os vê, porque em desequilíbrio você não os percebe, assim como os vivos não te percebem, você também não percebe os vivos do plano espiritual, porque você não foi preparado por isso, você está com medo, você está desesperado, e é isso que acontece, numa reunião mediúnica, esses vivos do plano espiritual te ajudam, sem você perceber, e te conduzem para um processo de incorporação de psicofonia. E aí você começa a se fazer ouvir e a escutar. O que que há com você, meu irmão? Onde é que eu estou? Quem é que me trouxe aqui? E aí é que você começa pela primeira vez a ouvir a respeito de um centro espírita, a respeito que a vida continua. E inicialmente, com seus preconceitos, você repele aquilo, mas com muita paciência. Você se impressiona porque você passa a sentir uma coisa que não é dita. Você passa a sentir, assim como você tem essa vibração de desequilíbrio, você passa a sentir a vibração de amor e de equilíbrio que o médium te passa. E aí você diz assim: credo, mas aqui está tão gostoso. Puxa vida, mas está agradável, é bom. Aí, quando você vai adquirindo esse equilíbrio, você vai começando a perceber aqueles que te cercam. Isso não precisaria. Se as religiões, enquanto você fosse vivo, te mostrassem tudo isso e você desencarnasse com a consciência de que passou para o plano espiritual. Maravilhosa descrição do Luiz, muito feliz fechando esse capítulo muito interessante. Parabéns, Luiz. E você que está aí, o Livro dos Espíritos está ao alcance da sua mão. Abra o livro, estude, comente com seus parentes, divulgue essa campanha da divulgação da doutrina espírita. É a melhor maneira de entendermos a vida depois da vida. Então, que fique para a reflexão de todos nós. Mas vamos lembrar também que o programa Visão Espírita vive da sua ajuda. Faça um depósito identificado numa dessas contas bancárias. Agora, aqui eu quero chamar a atenção. Antigamente falávamos da conta bancária do Banco Santander, mas mudou. Agora, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste mudou de banco. Agora é a Sicoob. E houve um problema bancário. Mudou de novo o número da conta bancária. Então eu vou falar bem devagarinho para que você que esteja nos ouvindo, se quiser contribuir para manter esse programa na União Rádio Web, por favor, anote o número. Agora é Banco Sicoob, agência 5004, 5004, agência 5004. Conta corrente 141 870, dígito 0. Repetindo, 141 870, traço 0. E por conta disso, para que haja o depósito nessa conta, precisa saber o CNPJ da USE, que eu passo agora. 01.2219.116/0001-60. Repetindo o CNPJ, 01-229-116/0001-60. Esse seria o banco principal e as outras duas contas são contas emprestadas pelo Luiz Pessoa Guimarães, que é do Banco do Brasil aqui de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade. Qual é a surpresa de hoje, Luiz? Então, esclarecendo, né? Essa música de boa qualidade, vocês sabem todos que eu já passei, eu fui presbiteriano, e dentro do presbiterianismo acontecem muitas coisas bonitas, muitas coisas maravilhosas que eu trago no meu coração até hoje. E existe uma música, que é uma música cantada na igreja presbiteriana, que chama Maravilhosa Graça. E eu estou aqui passando ela para vocês, mas com um maestro magistral, que é o André Rieu, né? Então vocês vão ver que linda a música e vocês vejam que a humanidade inteira, quando em harmonia com Deus, ela acende, né, rumo à luz. Meus queridos ouvintes, essa música realmente é linda, né? É uma música chamada Maravilhosa Graça. Eu acho que todos receberam pelo WhatsApp essa música em que aparece vários instrumentistas entrando na Catedral de Barcelona com aquelas vestimentas típicas e tocando essa música. Realmente é uma música maravilhosa que nos sensibiliza e nos possibilita seguir essa tarefa da divulgação da doutrina espírita. 10 horas e 38 minutos e agora vamos começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, nossa saudosa Terezinha, a quem sempre fazemos o nosso preito de gratidão, de reconhecimento por um trabalho grandioso que fez não apenas em Campinas, mas em todo o Brasil, com suas palestras, com sua presença e com os seus livros. E aqui estamos estudando o seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos aqui devagarinho, conversando de um assunto, conversando de outro, para que você troque informações com a gente e a gente cresça junto. Hoje estamos no capítulo 23. E aqui vamos abordar, queridos ouvintes e Luiz, a presciência dos espíritos, ou seja, você perceber, admitir, ver, assimilar algo que para a nossa dimensão está no futuro. E aí ele vai citar alguns fatos que aconteceram com Jesus, de modo que ele acabou desvendando parte desse futuro. E eu passo a leitura da obra da Teresinha, onde ela diz: em relação a nós, os espíritos libertos são como o vidente ao lado de um cego, porque neles a percepção perispiritual é natural e constante, enquanto nos encarnados essa percepção é ocasional, esporádica. Os espíritos não enxergam todos igualmente. Os superiores veem mais que os inferiores. Por quê? Ela coloca três itens. Primeiro item: tem perispírito mais depurado, que permite melhores percepções. Segundo item: movimentam-se com mais liberdade no universo para observar e conhecer. E terceiro item: do que veem, sabem tirar melhor entendimento. Aí a Teresinha volta à explicação. Comparados aos espíritos inferiores, os superiores são como que têm um microscópio e telescópio ante os que só têm os olhos. Há espíritos que desenvolveram muita experiência nesse campo e podem antever os acontecimentos que se desencadearão de séculos a milhares de anos depois. Então é um assunto que particularmente eu acho complexo, mas gostaria de ouvir a experiência do Luiz sobre isso. O Kardec, ele fala de uma forma assim figurada, muito interessante e é muito fácil de compreender. Você imagina um elemento posto no topo de uma montanha. De lá de onde ele está, ele observa todos os lados da montanha. E se tiver alguém subindo por uma trilha da montanha, ele vai observar. Então imagina, por exemplo, que um determinado elemento está subindo na trilha. Ele vê aquele elemento subindo. E vamos imaginar que um pouco à frente tem uma pedra e atrás da pedra se encontram dois salteadores. Lá de cima, ele sabe que aquele elemento vai ser assaltado. O fato não aconteceu ainda para o assaltado, mas lá em cima ele já está vendo que ele vai ser assaltado, né? Ao cabo de alguns minutos, quando aquele elemento chegar na pedra, ele será assaltado. Então, os espíritos antevêm isso porque eles observam o rumo dos acontecimentos dentro da probabilidade. Até com uma certa naturalidade. Naturalidade. Você concorda que esse futuro assaltado, ele pode chegar no metade do caminho da pedra e dizer assim: sabe de uma coisa, estou cansado, vou voltar. Aí o fato não acontece. O fato não acontece. Porque ele mudou o rumo da tendência. Essa então, imagem é interessante. Interessante, e é muito fácil de a gente assimilar. Então, na vida, acontece muito isso. Às vezes, essas premonições... Eu citei aqui o caso que eu vinha viajando de Curitiba para São Paulo e chegou numa curva ascendente à direita. Havia duas mãos para subir e uma para descer. E tinha um caminhão na primeira mão. E eu pensei assim: sabe de uma coisa? Não é para acontecer, mas esses loucos, do jeito que vão, pode ter vindo dois descendo. E não deu outra. Só deu tempo de eu me encaminhar atrás do caminhão. Quer dizer, de repente, eu poderia ter sido atropelado, aquela coisa toda, e ter desencarnado ali. Mas fui intuído, eu fui soprado. Esse que estava acima da montanha disse assim: Luizão, vem dois carros aí na contramão. Quer dizer, aquilo que eu levei pelo lado da probabilidade, porque eu não estava enxergando. Mas eu cheguei, sabe de uma coisa? Ele está lá em cima da montanha, ele sabe o que está falando. E desviei. Entendeu? Agora, pode ter ocasiões que eu imagine que uma coisa possa acontecer e ela não acontece. Foi minha imaginação. Mas, olha, se eu sigo a minha intuição, independente de saber se vai ser ou não ser, não sei, eu vou estar sempre me prevenindo. Interessante. Aí, dando sequência, a Terezinha fala assim: a revelação do futuro pelos espíritos. Ela relembra aqui Obras Póstumas, Segunda Vista, e o Livro dos Médiuns, na segunda parte, no seu capítulo 26. E eu passo a leitura. O que veem a mais do que nós, os espíritos poderão nos revelar por meio de visões, audição, incorporação, sonhos, psicografia, etc. Exemplo, o sonho de Dom Bosco sobre a América do Sul e o Brasil. Em certos casos, a revelação do futuro poderia nos prejudicar. Exemplo, se soubermos que algo já está definido para acontecer, não agiremos como o deveríamos fazer. Não nos esforçaremos por atingir o objetivo. E se o que vai acontecer for contrário ao que desejaríamos, algo infeliz, poderemos cair no desânimo, deixando de lutar. Entretanto, mesmo sem a vitória, a luta nos é necessária e benéfica. Por isso, os bons espíritos geralmente não nos fazem revelações sobre o futuro. Somente revelam algo do futuro se houver um fim útil, necessário, e for oportuno conhecê-lo. E nunca o fazem de modo meticuloso, circunstanciado, pois ainda podem ocorrer alterações, já que a execução, muitas vezes, dependerá do livre-arbítrio, da perfeita colocação do Luiz, livre-arbítrio das criaturas. Nas ocasiões de perigo, calamidades e perseguições, costuma haver um providencial desenvolvimento da faculdade de ver o futuro, ou o aumento de revelações à humanidade, para ajudar a entender e enfrentar ou suportar os acontecimentos. Você entendeu? O que que acontece? Você veja o seguinte, vamos imaginar que ali eu estaria à mercê do acaso. Mas, naturalmente, os espíritos devem ter algum plano para mim. Então, diz assim, pera um pouquinho, o acaso, por causa de um louco, de um caminhoneiro, o louco do caminhoneiro teve um livre-arbítrio de atravessar na contramão. Agora, os espíritos protegeram aqueles que não merecem estar na frente de um louco desse. Entendeu? E é interessante, assim, que muitas pessoas, né, procuram esses adivinhos, essas pessoas que leem em mão, para saber o futuro. Quer dizer, os espíritos não vão se preocupar com coisas pequenas. Ah, eu vou casar, como vai ser o meu marido, eu vou morar onde, eu vou ganhar, me dá uma dica da Mega Sena. Essas coisas não existem. Você repara que eles falam assim, os espíritos podem falar alguma coisa do futuro se tiver um fim útil, se aquilo for necessário ao crescimento e não estimular para que você fique desanimado. Mas é muito interessante. E aí, ele entra no capítulo onde ele fala sobre... Você vê que devagarinho ela vai falando as predições de Jesus. Eu falei uma frase uma vez, acho que talvez não seja nem minha essa frase, mas assim, eu noto que a cada dia ela é verdadeira. Nós precisamos descobrir Jesus. Estudar cada vez mais a sua personalidade, a sua história entre nós. Lermos Novo Testamento, Velho Testamento, obras afins, e começamos a montar quem é Jesus, o Cristo que veio aqui na Terra. E a Terezinha fala das predições de Jesus. Com sua grande evolução espiritual e pelo relacionamento constante com as equipes de espíritos superiores que o assessoravam, Jesus podia antever muitos acontecimentos e então fazer predições, profecias. No capítulo 27 da Gênesis, Allan Kardec faz um estudo completo sobre as predições de Jesus, do anúncio que o mestre fez de coisas que ainda iriam acontecer. Algumas delas ocorreram logo depois, como sua morte e ressurgimento espiritual e a perseguição sofrida por seus seguidores. Outras cumprir-se-iam em prazo mais longo, como a destruição do templo de Jerusalém e a dispersão dos judeus. E ela não fala aí do jumentinho, que quando no dia da Páscoa, né? Jesus chegou às portas de Jerusalém e falou para os discípulos, pega um jumentinho que está lá em tal lugar, e o jumentinho estava só esperando, né? Então o que acontece? É justamente a dupla vista. é a capacidade de ver além, né? Então o jumentinho estava esperando e eles trouxeram o jumentinho que estava esperando, aguardando para Jesus entrar em Jerusalém em cima dele. Então, o que que acontece? Nós temos a limitação de o nosso perispírito, ele estar acoplado no nosso corpo físico. E no estado de vigília, é como se fosse assim uma pandorga, que a linha está toda enrolada, né? Você não deu linha para a pandorga, ou para o papagaio, né? Como vocês conhecem aqui. Aí, o perispírito não tem capacidade de enxergar além daquilo que o corpo físico lhe permite. Quando nós, em sintonia com o plano espiritual, em estado de elevação, esses laços se afrouxam. É no sono, quando nós adormecemos o corpo físico. São ocasiões em que você se concentra e tem essa capacidade de se desdobrar. Você tem e recebe percepções que não seriam normais no estado de vigília. E essas percepções vêm da onde? Vêm do contato que você estabeleceu com o seu desdobramento. Quando você se desdobra, você passa a ter, sentir, ver e ouvir o que se passa no plano espiritual. E existem relatos inúmeros na doutrina espírita de fatos concretos com relação a isso. Existem casos, inclusive, que o elemento tirou um soninho naquela cadeira de balanço, ele se desdobrou e foi visitar um casal que se encontrava na Europa. Nossa. E esse casal tirou uma fotografia dos três. Nossa, que coisa fantástica. É isso aí, está registrado nos anais do Espiritismo. Quanta matéria. Entende? Quer dizer, então, isso aí o que que é? Meu Deus do céu, pera um pouquinho. A ciência de boa vontade, ela iria atrás de elementos que confirmassem, é como a polícia faz para condenar alguém. Então vamos fazer para provar que alguém está falando a verdade. É provar que o elemento estava ali na casa dele, que foi visto por várias pessoas, e no mesmo instante, a fotografia tinha data, tudo, ele se deixou fotografar do lado de dois amigos. Né? Quer dizer, então a ciência não prova a existência dos fenômenos espíritas porque não quer, não tem boa vontade. Não tem boa vontade. Não tá, e o nome disso é benevolência. Acolhe isso. É, se você desenvolver na ciência a benevolência, o espiritismo tá propagado para a humanidade inteira. E aí a Terezinha, ela cita alguns exemplos da presciência, das predições de Jesus. Recordemos algumas profecias de Jesus. Item 1, que conforme os profetas anteriores haviam anunciado, ele seria aprisionado em Jerusalém, seria muito maltratado e o matariam, mas ressurgiria ao terceiro dia. Isso está registrado em Lucas. Uma segunda predição de Jesus, que também seus apóstolos e discípulos seriam perseguidos e deveriam dar bom testemunho com fé e esperança, registrado em Mateus. Terceiro, a ruína das cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e Jerusalém, até mesmo a destruição do templo, por não terem aceitado seus ensinos. Se o houvessem feito e mudassem de conduta, evitariam ou atenuariam as consequências, registrado em Mateus. E por último, que as ideias falsas não perdurariam. Aliás, ela relembra uma frase de Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, em Mateus. Mas a sua mensagem permanecerá para sempre, porque Jesus disse, aspas, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso registrado em Mateus, porque se fundamenta na verdade espiritual eterna. Vamos falar de uma planta que o Pai Celestial plantou. Jesus não fundou o cristianismo? Sim. Porque o judaísmo não aceitou. O cristianismo até o ano 300 foi naquela pureza. Aí ele passou a fazer adeptos que queriam que a sua propagação fosse mais rápida. Os imperadores. Quando você mete dinheiro na jogada, política, aí as provações começam a ficar muito difíceis. E os imperadores resolveram colocar um acelerador nesse processo e obrigaram que o povo se tornasse cristão. Você agora passa a ser cristão. Você não quis até agora, mas a partir de agora você é cristão. E aí foi o que se viu, né? A igreja se deturpou. Eu pergunto para você, quem plantou essa planta? Não foi Deus? Sim. Os homens a deturparam. O que que Deus está fazendo? Esse Papa aí, o que que você vê nisso? O que que Deus está fazendo? Certamente intuindo ele, né? Tranquilo. Esse cara é um inspirado. E sem sombra de dúvida, essa igreja que se desvirtuou, ela, sob a influência de um bom espírito, ela vai se reconduzir. Embora esteja causando um mal-estar lá dentro. Mas causa. Jesus não causou? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada para aqueles bichinhos que estão enchendo a paciência e fazendo besteira para tudo quanto é lado. O Banco do Vaticano estimulando e financiando guerras. Absurdo. Né? Esses padres aí com problema de pedofilia e a igreja escondendo. Não. Tudo isso vem à tona. Ora, uma igreja que se depura e que começa a lutar pela fraternidade, pela transparência, ela caminha para um lado melhor. E é interessante tudo isso, Luiz, que você fala, é um complemento muito, muito interessante para essas leituras, tanto da Terezinha como do Kardec. E isso nos faz pensar no seguinte: o Espiritismo não é a última palavra, mas é uma palavra que faz parte e que se encaixa no contexto da humanidade agora. Ela chegou no momento certo, quando o mundo, os homens, estavam preparados para recebê-la. O que a gente percebe é que acontece com o Espiritismo o que aconteceu com todas as demais revelações. Alguns aceitam, mas a maioria não aceita. Por imprudência, por preguiça, por negligência, por imperícia, seja lá por que for, acaba não aceitando e perde-se aquela oportunidade sagrada. E nós que somos espíritas, que estamos aqui com o objetivo de difundir o Espiritismo, gostaríamos que você, ouvinte, fosse o multiplicador dessas ideias, de falarmos da doutrina, de falarmos de Kardec como primeira instrução. Eu aprendi uma coisa com o Luiz que eu passo a vocês. Uma vez eu perguntei, Luiz, o que você acha de tal livro para eu ler? E não é um livro tão assim destacado. E aí ele fez uma brincadeira comigo, que aonde eu vou, eu falo o nome do Luiz. Se você se preocupar em ler as principais obras espíritas do mundo, você não vai acabar nessa encarnação tudo. Então as outras obras que são menos importantes, deixa para uma outra encarnação. Não é isso, Luiz? É isso aí. Você estava falando, e vamos elucubrar. A igreja não rejeitou o Cristo? Sim. A igreja não rejeitou o Consolador? Sim. Deus não está colocando esse Papa no seio da igreja? Nossa, no centro. No centro. No centro. Ele não colocou como pé do centro, colocou no topo. E esse Papa, sem sombra de dúvida, ele vai receber daqueles que não querem, que continuam não querendo, muitas reações e coisas. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se esse Papa é um enviado de Deus, saiam de perto os contrários. Está na hora de se emendar, não de contrariar. Aí eu pergunto, vamos supor que esse Papa chegue no auge de descobrir que Roma e o Evangelho foi psicografado dentro da igreja. E que estude Roma e o Evangelho. E que chegue à conclusão que a igreja, num determinado momento da sua história, perdeu o bonde e quer retomar esse bonde. E chame os espíritas dizendo assim: vocês já estão muito mais aprofundados nesse assunto. Vamos conversar? Vamos conversar? Muito interessante. Automaticamente o espiritismo deixará de existir como religião, porque não tem mais sentido. Se ele se tornou religião porque a igreja o abandonou, repudiou, teve sentido até agora. Mas se tiver um Papa que convide isso e que faça essa integração e comece a estudar o centro do Espiritismo, que a gente comece a fazer reunião mediúnica e tudo quanto é a igreja que tem, os espíritas ensinando os católicos a fazerem reunião mediúnica, a descobrir se são médios ou não, qual é o sentido de continuar como... Mas terão muitos espíritas que não quererão. Vão perder o status. Vão perder os status. Vão achar que a igreja vai deturpar o espiritismo e a coisa vai se perder. Mas existe uma profecia. Essa profecia está registrada nos livros espíritas. Haverá um só rebanho e um só pastor. E a regeneração dos povos, ela prevê. Todas as predições do Evangelho se completarão antes que os dias hajam chegado. Nossa. E haveremos de mudar, de partir para um só rebanho e um só pastor. Todos não sob a tutela do Papa, mas sob a tutela do Cristo. Nossa, fantástico. Fechou com chave de ouro, Luiz. Muito bem. Bom, 11 horas a gente fica conversando aqui. Conversaria um dia inteiro. E aqui chegamos, o tempo passa na nossa dimensão, o tempo passa. Então eu queria pedir para o Luiz que fizesse suas últimas palavras, Luiz. E antes dessas últimas palavras, eu queria só te colocar que eu e o Wilson, nós estamos gravando aí vários assuntos. Já tem uns 6 ou 7, o Wilson estava esperando esse acúmulo para não repetir muito mesmo, né? E logo, logo vocês vão ver aí na nossa Rádio União, Rádio Web, alguns programas do Luiz Guimarães e o Wilson Garcia comentando sobre alguns assuntos. E isso aí vai se estender ainda por muitos outros assuntos. Nós começamos aí com 5, 6 assuntos. Fizemos uma aí sobre a questão do fim dos tempos, muito legal, né? Que eu tenho feito palestra nos centros espíritas e todos têm demonstrado assim muita alegria em conhecer essa versão espírita, que é uma versão consoladora. E agradecendo mais uma vez ao Pai por nos permitir esse convívio dentro dessa hora e meia que passamos juntos no nosso programa Visão Espírita. E que nós possamos aproveitar o máximo desses momentos, que possamos estudar, que possamos, através do estudo, em vez de ficar só ouvindo aquilo que nós, os comentaristas, temos falado, que estude o assunto, para levantar questões que, às vezes, até o próprio comentarista não possa responder. Mas é uma forma de nós aprofundarmos tudo aquilo que nós aqui levantamos. Que Deus nos ampare. E que você que nos ouve, você entenda que se você nos ouve é porque você aprendeu a chegar até nós através do aplicativo e através do domínio uniãoradioweb.com.br. Faça isso, ensine para mais 3 pessoas. Se você ensinar para mais 3 pessoas, nós triplicaremos o número daqueles que conhecem tudo aquilo que a gente divulga a cada domingo. Que Jesus nos ampare. E que ampare principalmente aqueles que nesse instante estejam encontrando qualquer dificuldade e possam ser amparados por Jesus, que assim seja. Fica aqui o nosso reconhecimento e gratidão ao André Sanson por esse trabalho muito competente, com muito carinho, que todos os domingos nos faz aqui ao programa. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.